olham parará, vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, meu coração ele bate, não parará. Ela vem toda sensual, não parará, vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, tu rebola até o chão e não parará. Ela rebola na moral, não dá moral pra Loki. Ela vem toda sensual, mexe no hip hop. Curte meu hip hop, festa de hip hop. Eu fico louco quando ela dança hip hop. Tenho talento pra fazer você dançar, minha linda. Já tava estouve com você, eu fico mais ainda. O dom da rima, rap louco, levada que ferve. Levanta a mão, rapaziada, que as mina remexe. Vim pra curtir, pra fazer elas divertir o rap. Vim pra curtir, pra desfrutar tudo que nós merece. O meu estilo é da favela, dessa nova era. Tamo na festa, mas passamos o dia na guerra. Superação, quem parasita, só morde o osso. Eu superei quem não acredita. Eu vim dos becos do meio pra pista fazer barulho. As minas sobe e desce, os mano fica maluco, vai. Ela tá no puro suco, cara. O som toca, ela não para no gingado, avacalha. Ela é demais, charmosa, bonita, cheirosa. Ela tem cheiro de rosa e sabe que a noite é nossa. Ela vem toda sensual, não pararará. Vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, meu coração ele bate, não parará. Ela vem toda sensual, não parará. Vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, tu rebola até o chão e não parará. Vem, que hoje eu quero você. Vem pra me satisfazer com seu desejo mais íntimo. Te levar pra delirar junto comigo, baby. Vem, que hoje eu quero você. Vem pra me satisfazer com seu desejo mais íntimo. Te levar pra delirar junto comigo, baby. Essa mina me atrai demais. Essa mina só me traz a paz. Ela é bonita por dentro e por fora. Muito mais linda quando rebola na moral, sensual. Ideia pra trocar, beijo na boca. Vida louca, louco pra conquistar. Sentir amor e prazer com você no rolê. Fazer amor com você no lazer. Ela é humilde, ela é doce e suave. Ela é magia, inspiração das minhas frases. Ela é magia dessa ilha no mar. Me hipnotiza com seu jeito de olhar. Ela me faz sorrir, ela me fortalece. Ela me faz feliz e tira meu estresse. Ela me faz sorrir, ela me fortalece. Ela me faz feliz e tira meu estresse. Ela vem toda sensual, não parará. Vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, meu coração ele bate, não parará. Ela vem toda sensual, não parará. Vem rebolando na moral. Sinto seu cheiro, desejo no beijo. Quando você passa, tu rebola até o chão e não parará. Vem, que hoje eu quero você. Vem pra me satisfazer com seu desejo mais íntimo. Te levar pra delirar junto comigo, baby. Vem, que hoje eu quero você. Vem pra me satisfazer com seu desejo mais íntimo. Te levar pra delirar junto comigo, baby.